ordenados pelo mestre. Eles entram no barquinho, mas Jesus não foi com eles. Mandou que fossem sozinhos. De repente a tempestade se levanta em meio ao lago. Era o vento contrário que soprou naquele horário, às 3 horas da manhã. Desespero toma conta, eles temem pela vida, pois o barco balançava e ninguém tinha uma luz. De repente alguém grita, tem fantasmas sobre as águas. Porém Pedro olha de novo e reconhece que é Jesus. Certo que o seu barco do outro lado vai chegar. Pode levantar as ondas, pode o vento assustar. Jesus está vendo tudo, está ouvindo o seu clamor. Daqui a pouco sobre as águas ele vem em seu está vendo tudo, está ouvindo tudo.